Capítulo 4. Sob suas asas. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Salmos 91, verso 4. Você lembra como aprendeu a boiar de costas? O professor de natação dizia: relaxe, a água vai sustentá-la. Eu pensava: como assim relaxe? Vou afundar e toda a água entrará pelo meu nariz. Mas deitei-me de costas, acreditando que uma substância transparente seria capaz de me carregar, e que se meu professor de natação tivesse um pingo de misericórdia, ele me estenderia a mão se eu afundasse. Aprender a descansar no Senhor é um pouco como aprender a nadar. É útil saber alguns fatos sobre natação e água, mas nada substitui a prática. Como cristãs, muitas vezes obtemos essa prática quando nos encontramos em águas profundas e desconhecidas, pois são essas experiências nas águas profundas da vida que nos obrigam a confiar plenamente no Senhor. Morte, divórcio, dificuldades na vida dos nossos filhos, traição, relacionamentos rompidos por razões que não entendemos, traumas da infância que nos assombram. Tudo isso são eventos que nos tiram da nossa zona de conforto e nos jogam nas incertezas assustadoras que nos levam a questionar a nós mesmas, a nosso Deus e nossas expectativas daquilo que a vida deveria ser. Apesar de Deus permitir que passemos por essas experiências em águas profundas, Ele sempre fica ao nosso lado. Como o professor de natação que estava pronto para nos segurar caso começássemos a afundar, Deus está ali também, não para acalmar as ondas e as tempestades, mas para guiar-nos no meio delas e para proteger-nos. Elias experimentou o descanso e a providência do Senhor durante a sua fuga da rainha Jezabel, que queria vê-lo morto. Em 1 Reis 18, Elias acabara de clamar por fogo do céu para consumir o sacrifício do Senhor e confundir os profetas de Baal. Havia sido uma derrota espetacular daqueles falsos profetas e uma demonstração triunfante do poder de Deus. No entanto, já no capítulo seguinte, Elias está correndo para salvar a sua vida. Durante sua fuga, sentou-se sob uma árvore e implorou a Deus pela morte. O Senhor não o consolou ou tentou animá-lo. Enviou um anjo com comida, duas vezes. O anjo disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. 1 Reis 19, verso 7. Essa história é um caso clássico da pergunta: por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Elias acabara de fazer a vontade de Deus derrotando os falsos profetas, mas isso só serviu para intensificar a ira da rainha Jezabel e expô-lo ao risco de morte. Mas justamente quando Elias estava disposto a desistir, o Senhor se manifestou com exatamente aquilo que ele mais precisava: comida e descanso. É isso que significa descansar no Senhor. Significa permitir que Deus a alimente quando a jornada é dura demais para você vencer sozinha. Significa chegar ao fim dos seus recursos e perceber que Deus continua do seu lado para ajudá-la a avançar um pouquinho mais. Significa manter os seus olhos voltados para Ele e confiar que não importa o que aconteça, Ele jamais deixará você afundar nas ondas das águas profundas. Deus nos prometeu que jamais nos daria mais do que conseguimos suportar. 1 Coríntios 10, verso 13. E que Ele nos ajudaria em tempos de dificuldade. Salmos 46. O Salmo 22 começa com gritos de angústia e termina com louvores ao Senhor. Há grande conforto em contar todas as nossas dificuldades a Deus, e há conforto também em lembrar Suas promessas de cuidado por nós. Primeiro, alguma vez você já se viu numa situação em que se sentiu incapaz de continuar? Se tentou falar com Deus sobre isso? Como você se sentiu ao compartilhar seus problemas com alguém que é capaz de resolvê-los? Segundo, leia o Salmo 23. Qual é a tarefa do pastor? Como esse aspecto do caráter de Deus a leva a confiar ainda mais nele? Terceiro, Levando em consideração as suas circunstâncias atuais, o que seria pastos verdejantes que lhe dariam descanso? O que restauraria sua alma? Quarto, o que o cajado e a vara do Senhor representam para você? Quinto, qual é a sua promessa favorita dos dois últimos versículos do Salmo 23? Por que elas têm um valor especial para você? Deus não só nos oferece consolo, ele também nos protege de nossos inimigos. O Salmo 91 nos fala sobre os cuidados atentos de Deus. Sexto, leia esse salmo. O que significa residir nos lugares secretos do Altíssimo? Como seria isso na sua vida? Sétimo, alguma vez você já se sentiu não só incapaz de enfrentar os seus problemas, mas chegou também a ter medo deles? Como essa passagem a encoraja? Oitavo, esse salmo está repleto de palavras encorajadoras e promessas maravilhosas. Qual é o versículo que mais chama a sua atenção e por quê? Anote-o num cartão e leve-o consigo durante toda a semana. Quando você estiver ansiosa e cansada, louve a Deus por tudo o que você conseguir imaginar. Comece com a sua própria salvação e com o desejo de Cristo de ser o seu Salvador. Assim você se lembrará da misericórdia que Cristo tem tido para com você e que Deus sempre teve um plano para a sua vida. Ele pode gerar alegria e vitória mesmo em meio à dor e tristeza. Para aprofundar o tema, o Salmo 91 nos diz: se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Talvez você tenha sido vítima dos pecados de outros. Talvez isso tenha até contribuído para o seu passado danificado. No meio das repercussões do mal em sua vida, esses versículos podem parecer vazios. Como você tem vivenciado o Senhor tomando conta de você durante dificuldades? Como você pode se refugiar nele, mesmo sem ter todas as respostas às suas perguntas? Para ponderar e orar. Em 1 Coríntios 10, verso 13, a Bíblia diz que Deus jamais nos dá mais do que podemos suportar. Reflita alguns minutos sobre seu passado e agradeça a Deus por tê-la trazido até onde está hoje. Lembre-se de uma bênção que tenha resultado de suas provações e louve-o por isso. Se vocês estiverem num grupo, revezem-se louvando o Senhor pelas coisas mais simples que Ele tem feito por vocês nesta semana. Talvez Ele lhes tenha ajudado a encontrar as chaves perdidas do carro ou lhes dado um momento de paz num dia corrido. O que quer que seja, lembre-se de que Deus se preocupa até mesmo com os menores problemas da sua vida. Joias para guardar. A joia desta semana é um lembrete para que você comece a fazer uma lista dos momentos em que Deus lhe deu descanso e satisfez suas necessidades no meio de problemas. Talvez tenha sido um vizinho que lhe consolou quando um parente seu faleceu, ou um amigo que lhe trouxe biscoitos e um DVD para assistir com você e lhe dar um momento de paz, ou até mesmo apenas um lindo pôr do sol que parecia existir apenas para você. Na medida em que a semana avançar, você se lembrará de mais e mais momentos em que Deus lhe deu um pequeno encorajamento para continuar. Anote-os e veja-os como encorajamento na próxima vez em que as coisas derem errado.